Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8 horas e 13 minutos, hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2013, e temos aqui mais uma edição do Café com a CBN, mesmo no feriado de Corpus Christi em território brasileiro. Ao meu lado, aqui no Estúdio 2 da Rádio que Toca Notícia, está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme, bom dia nossos ouvintes da CBN, e bom dia ao nosso convidado de hoje. Temos a honra de receber Danilo Vendrusco. Guilherme. Nosso convidado hoje aqui neste café é Danilo Vendrusco, ele que é presidente do CODEFOS, Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Bom dia, Danilo. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E olha, vamos começar falando do CODEFOS, que é uma entidade que tem várias missões significativas com relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. Como é que vem sendo esse trabalho neste conselho que foi instituído há pouco tempo, mas já vem mostrando serviço para a população? É um conselho que iniciou suas atividades praticamente esse ano, né, em janeiro, foi criado em 12 de novembro, e nós começamos pequeno, até para que a gente não criasse uma expectativa muito grande e depois isso não se confirmasse, mas felizmente nós já estamos, eu diria assim, grandes, e as demandas são muito grandes, os trabalhos são grandes, as câmaras técnicas já estão constituídas, parte delas, os trabalhos são enormes, e agora dia 19 desse mês de junho nós vamos ter a sexta reunião, e aí já apresentando trabalhos concretos, que é interessante, quem estiver nos ouvindo está convidado para participar na CIF dia 19. Danilo, já se falou sobre o CODEFOS, realmente é mais uma tentativa de desenvolver a região. E dessa vez parece que de peso, dado as pessoas que compõem o conselho, né? Você na presidência, o SAMEC no seu vice. Eu queria saber o seguinte: saiu a notícia aqui recentemente que o Paraná se sobressaiu aí no quesito desenvolvimento. Cresceu 2,8, enquanto a média nacional foi 1,9. Então o Paraná está indo de vento em popa. Os motivos nós sabemos, a safra muito boa, a interiorização, muita indústria. E Foz de Iguaçu, como é que fica nisso tudo? A gente, tem uma célebre frase de um político aqui, o Dobrandi, disse certa vez, Foz de Iguaçu é fim de linha. Comente sobre isso, o que que acontece com o Foz de Iguaçu, quando o Paulo tomou posse também, iam trazer uma empresa, lembra da Cagiva, e não deu certo, agora comenta-se que vem um laboratório farmacêutico, a farmácia, o que que acontece com o Foz que ela não consegue industrializar-se? Bem, esse é um assunto extremamente debatido, com inúmeras opiniões de Foz de Iguaçu, e o CODEFOS tomou uma linha um pouco diferente de tudo isso. O CODEFOS contratou uma consultoria, um especialista, dos maiores especialistas nacionais, Dr. Carlos Paiva, que trabalha em desenvolvimento regional. Esse mesmo doutor fez um trabalho nos municípios da AMOP, que são os municípios do oeste do Paraná, e o que nós precisamos entender é que o modelo econômico de Foz do Iguaçu é muito diferente do modelo econômico de Toledo, de Medianeira, de Cascavel, de Campo Mourão, coisa nesse sentido. Nós temos um modelo econômico calcado no turismo, no comércio, e que temos uma localização geográfica extraordinária, nós não estamos em fim de linha, e que quem apontará todos o norte do nosso trabalho será essa consultoria, através de um estudo técnico que será conduzido dentro do CODEFOS, envolvendo mais de 250 voluntários que estão trabalhando. Ou seja, nós precisamos, de uma vez por todas, fazer um trabalho técnico com visão de médio e longo prazo. A nossa visão do nosso trabalho é para 2030, ele transcende qualquer mandato de prefeito, e nós precisamos conduzir a cidade nesse sentido, de uma forma sólida, segura, para atrair novos investimentos e mostrar a verdadeira vocação da nossa cidade. Danilo, nós temos no CODEFOS a sua presidência e um vice-presidente que se chama Jorge Miguel SAMEC. Como é que é esta questão de ter o SAMEC como vice na presidência desse órgão, que é o Conselho de Desenvolvimento? Olha, inicialmente foi uma surpresa muito grande, até porque nós convidamos o SAMEC para ser padrinho do CODEFOS, e depois de uma conversa longa, ele entendeu o conceito do CODEFOS e se propôs, o próprio Samek, o Jorge Samek, vendo que a ideia era fantástica, entrou como vice no sentido de dar uma encorpada, de dar musculatura para o CODEFOS, no sentido de fazer com que essa ideia realmente penetrasse na comunidade e perpetuasse. O Samek tem sido uma pessoa que... Todo o trabalho que a gente faz, nós hoje temos um trabalho extraordinário que a sociedade está organizada. Através do CODEFOS, a sociedade civil organizada, é um conselho que são todos voluntários, ele é suprapartidário, não tem tendências políticas, não tem filiação partidária. No regimento é muito claro, eu, na condição de presidente, não posso ter filiação partidária, mas nós precisamos do meio político para que a gente possa conseguir as coisas. O que o Samek tem feito, tem aberto as portas para nós, e nós, como sociedade temos uma força enorme. Muitos não imaginam a força que a sociedade tem quando ela se reúne e se organiza para discutir projetos do bem, projetos que tragam benefício para toda a sociedade de Foz do Iguaçu, que tragam desenvolvimento econômico e social para a sociedade. E o que o CODEFOS é limpo, puro, é transparente e tem essa missão. Vamos desenvolver Foz do Iguaçu, vamos dar condição de vida, vamos dar qualidade de vida para o iguaçuense, vamos trabalhar num processo de formalidade, de legalidade e vamos criar um ambiente agradável para nós que moramos aqui em Foz do Iguaçu. Então, Danilo, nós estamos vivenciando aqui nos últimos dias essas operações do governo federal, né? Operação Ágata 7, e que é em conjunto com a Operação Sentinela do Ministério da Justiça, que visam aí combater a criminalidade na região, que olhando por esse lado é até bom. Mas, porém, ela tem um aspecto também que sempre que se instala essas operações na região, a macroeconomia da região sofre um baque, um retrocesso. E isso está acontecendo agora. Se formos ali na região da Vila Portes, ali nas imediações da ponte, o comércio chega a cair até 70% em alguns locais. A cidade também se ressente disso. Como é que o senhor vê essas questões dessas operações e a economia da cidade? É interessante deixar aos nossos ouvintes uma mensagem muito clara com relação a essa questão. É lei, o Estado vem cumprindo com o seu papel. Nós, toda vez que fizemos uma compra de mercadoria, e o problema não é só a compra da mercadoria, é que isso vem droga, vem armas, que destrói a família, e o Estado tem que cumprir com a sua missão. Nós defendemos a legalidade, nós defendemos o trabalho formal, e as maiores injustiças sociais estão onde impera a ilegalidade. O que, se nós observarmos nos últimos 10 anos, Foz teve uma evolução extraordinária. É só olhar Foz do Iguaçu há 8 anos atrás, a rede hoteleira que nós temos hoje, somos o terceiro parque hoteleiro do Brasil, somos o segundo polo mais visitado do Brasil, de estrangeiros. Ou seja, nós temos um potencial extraordinário e essas condições precisam ser dadas para as famílias que queiram vir a Foz do Iguaçu, visitar as belezas que nós temos aqui, fazer o turismo de compra e comer um chouriço na Argentina. Nós temos que pensar a nossa região como uma região única, Foz do Iguaçu, Cidade Leste, Porto Iguaçu. Nós temos que potencializar essa questão turística. A questão dessas operações são operações que nós temos que seguir a formalidade, a lei. Nós não podemos atuar de forma ilegal. E o grande problema é que tudo isso são jovens que são levados a fazer esse trabalho sem direito a seguro-desemprego, sem direito a qualquer estabilidade de trabalho. Nós queremos gerar aqui trabalhos formais. Nós estamos, brevemente, nós vamos estar iniciando a obra da segunda ponte da amizade, que vai gerar inúmeros empregos. Nós vamos estar revitalizando a ponte da amizade, humanizando aquele espaço, dando um espaço adequado para aquilo, para que o turista vá ao Paraguai, que tenha segurança, uma região bonita, mais um ponto turístico aí. Então, nós precisamos fazer com que Foz do Iguaçu cresça de forma legal, como o Paraguai também quer, como a Argentina também quer. O grande problema é que, por trás dessas compras que nós chamamos de turistas, os compristas, vêm os mal intencionados, onde por trás disso vem armas, vem droga, e nós não podemos admitir isso, que destrói famílias, destrói a sociedade, e isso nós precisamos combater. Os cidadãos de bem têm que combater esse tipo de comércio que não faz bem à sociedade. E olha, você ampliou o leque agora da discussão até para a Tríplice Fronteira. E essa pergunta que eu vou lhe fazer é relacionada a isso. A gente sabe que o Codefós está num processo de implantação, não dá realmente para dar um passo maior do que a perna, mas futuramente, a médio e longo prazo, podemos pensar até em um Codefronteiras, um Conselho de Desenvolvimento da Tríplice Fronteira? Nós estamos trabalhando o Núcleo Regional de Fronteira. O Núcleo Regional de Fronteira, ele existe, são 8 núcleos constituídos no Brasil. O primeiro foi de Foz do Iguaçu e, infelizmente, no momento ele não está funcionando. Então, nós no Codefós estamos gestionando isso junto ao Governo do Estado, ao Ministério da Integração, para que nós possamos trazer a sede do Núcleo Regional de Fronteira para Foz do Iguaçu. E qual a função do Núcleo Regional de Fronteira? Ele tem a função de tratar de todos os problemas fronteiriços e ele tem uma relação com todos os ministérios em Brasília. Ou seja, é um braço político que o Codefós está buscando justamente para que possamos ter uma interlocução com todos os ministérios em Brasília. Porque toda a questão de fronteira, como a nossa presidenta Dilma tem colocado, uma das prioridades do governo dela são as questões de segurança de fronteira, desenvolvimento de fronteira, porque nós estamos muito longe de Brasília aqui, né? E às vezes nós somos esquecidos, nós ficamos à margem. Às vezes as pessoas olham que Foz do Iguaçu não tem coisa do bem. Foz do Iguaçu, sempre a imagem que se passa é que aqui tem contrabando, mataram uma turista em cima da ponte. Não é isso. Foz do Iguaçu tem muita coisa boa. Foz do Iguaçu tem pessoas do bem, tem pessoas que querem o bem dessa cidade. Então nós estamos construindo isso, já estamos em contato com a Câmara de Comércio de Cidade de Leste, com a Câmara de Comércio de Porto Iguaçu, com o governador de Misiones, que nós já temos uma reunião agendada e que nós estamos trabalhando isso. E nós precisamos começar a olhar essa região como uma tríplice fronteira de forma muito integrada, que um depende do outro. Muito bem, Danilo. Vamos falar agora do Lei dos Sacoleiros. Aquela lei muito curiosa que, ao contrário de que todos pensam, ela não é de autoria do Fernando Jacobo, o jovem deputado do PA. O Jacobo foi relator, né? Relator, e criou-se a lei do RTU, regime de tributação única, chamada popularmente de Lei do Sacoleiro. Na época, nós lembramos que alguns políticos ufanaram-se de que ela iria gerar 30, 40 mil empregos na região, seria a redenção da região, etc. e tal. O que é finalmente. Que conclusão chegou aquela lei, porque ela foi sancionada, e o que é que aconteceu? E aparentemente essa grandiosidade de emprego em função da lei não aconteceu. O que se passou ali, Danilo? Bem, a gente tem que pensar que nós estamos num país que a isonomia, ela deve ser um princípio que deve ser aplicado. Quando você cria uma empresa por uma finalidade, você tem um limite de tributação sobre essa empresa. Às vezes você não pode ter um incentivo, uma lei que incentive uma atividade que talvez ela em contrapartida, ela não estimula tanto alguma atividade que é da produção da pequena empresa, da microempresa, da produção dentro do seu município. Então, essa lei, ela precisa ser, a isonomia precisa ser preservada e respeitada. O Codefós está indo num caminho um pouco diferente desse. Nós tivemos no passado um impacto muito forte na economia, quando nós tínhamos aquele volume de ônibus que vinha a Foz do Iguaçu, que eram os sacoleiros, os comboios, e nós tivemos um impacto na economia de Foz do Iguaçu muito mais forte do que nós estamos tendo hoje, com essa Operação Ágata, por exemplo. E na época, eu fiz parte dessa comissão, nós fomos a Brasília e negociamos a duplicação da cota, ou seja, de 150 dólares, nós conseguimos elevar a cota para 300 dólares. E teve um efeito extraordinário na época e resolveu o problema a curto prazo. O que o Codefós está fazendo hoje? Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Receita Federal e o Codefós está fazendo um estudo. Nós estamos contratando consultoria, nós estamos desenvolvendo um trabalho para poder apresentar à Receita Federal, aos órgãos competentes, se aceitarão ou não. É um estudo de viabilidade de elevar a cota de 300 dólares para 500 dólares. Qual é o objetivo disso? Se o estudo mostrar que a elevação da cota de 300 para 500 dólares atrará muitos turistas, muitas famílias para Foz do Iguaçu. E isso fará com que, por exemplo, se hoje a média de turistas que vem a Foz do Iguaçu permanece em Foz 2 dias, nós vamos fazer um trabalho para ele permanecer 3 dias em Foz do Iguaçu. E se você elevar essa cota, quanto vai impactar em termos de gasto a mais, sabendo-se que ele vai gastar aqui em restaurante, vai gastar no comércio de Foz do Iguaçu, se ele comprar no Paraguai, todos nós sabemos, as pessoas que têm loja do outro lado, a grande maioria vive em Foz do Iguaçu, gasta em Foz do Iguaçu, há uma interação da economia entre Foz e Cidade Leste, que elas são muito próximas. Então nós vamos trazer desenvolvimento aqui, para Foz do Iguaçu, para a Tríplice Fronteira. Agora, eu estou muito otimista em relação a esse estudo, mas nós podemos falar algo mais concreto a partir do momento que a gente conseguir tabular isso em números, quanto isso vai impactar positivamente para Foz do Iguaçu. Até porque isso seria uma medida a curto prazo. De médio a longo prazo, nós já temos alguns cronogramas muito bem definidos. Nós temos grandes obras a acontecerem em Foz do Iguaçu, a segunda ponta é uma delas, a perimetral leste é outra, ou seja, nós temos inúmeras obras acontecendo, como a Unila que está acontecendo, e essas obras, elas vão trazer desenvolvimento econômico para a cidade, mas ela tem um processo um pouco mais lento, tá? Mas os $500 vai ser um estudo que nós vamos apresentar para a sociedade. Recebemos neste feriado de quinta-feira, dia 30 de maio de 2013, aqui na CBN Foz, neste Café com a CBN, o Danilo Vendrusco, ele que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de Foz do Iguaçu. Danilo, um prazer recebê-lo aqui na CBN e sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço, a CBN sempre tem dado espaço, e aos ouvintes da CBN quero deixar uma mensagem muito clara. O Codefoz não é do Danilo, não é do Samek, o Codefoz é de Foz do Iguaçu, é um trabalho para Foz do Iguaçu, e você que estiver nos ouvindo, seja lá de que segmento você participe, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, ou muçulmana, ou você estiver ligado a um sindicato, todas essas entidades fazem parte do Codefoz. Então participe dessa contribuição, por mínima que seja, você está contribuindo para a melhora de Foz do Iguaçu. Essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br e também daqui a pouco, Hélio Eduardo Lucas, no seu espaço de comentário aqui na CBN, teremos um resumo de tudo que rolou nessa conversa? Sem dúvida, Guilherme. Foi um papo interessante aqui com o Danilo. É preciso frisar isso aqui, a importância que o Danilo tem no contexto da cidade. Ele é um empresário de sucesso, tem negócio no Paraguai, no Brasil, aqui na fronteira. Agradecemos muito ao senhor e desejamos sucesso. Faço minhas as palavras, Guilherme. Sucesso ao Codefoz. Venha sempre que necessário. 8:30, vamos ao repórter CBN em Rede Nacional, na sequência aqui em 1320 AM.